e eu, meu amor, meu amor, eu e tu, que o amor, meu amor, é o nu contra o nu. Nua a mão que segura outra mão que lhe é dada. Nua a suave ternura na face apaixonada. Nua a estrela mais pura nos olhos da amada. Nua a ânsia insegura de uma boca beijada. Tu e eu, meu amor, eu e tu, que o amor, meu amor, é o nu contra o nu. Nu o riso e o prazer, como é nua a sentida lágrima a correr na face dolorida. Nu o corpo do ser na hora prometida, meu amor, que ao nascer nus viemos à vida. Tu e eu, meu amor, eu e tu, que o amor, meu amor, é o nu contra o nu. Nua, nua a verdade tão forte no criar adulta humanidade. Nu o querer e o lutar dia a dia pelo que há dos homens libertar. Amor, que a eternidade é ser livre e amar. Tu e eu, meu amor, eu e tu, que o amor, meu amor, é o nu contra o nu. Tu e eu, meu amor, eu e tu, que o amor, meu amor, é o nu contra o nu.